acendeu a luz do poste. Quem tá em casa tá dormindo. Ouvi vários barulhos na rua de cachorro latindo. Saí pra fora pra ver qual é da situação. De repente me deparo com sangue com o corpo atirado no chão. Pede o porco largar o fincado e eu liguei pra emergência. A SAMU demorou meia hora e ele morreu sem ter assistência. Mas o que que eu vou fazer? Fala aí, Bob White. É que ninguém tem duas chances, isso não é Mortal Kombat. Nós tá vivo e tá vivendo, se perdendo, se achando. E as Maria vai com as outras, nunca sabe com quem tá andando. Eu tava ali no camelódromo, 5:30 da madrugada. E escutei um grito, embolamento, chutando uma vítima. Pegaram pra exemplo, e eu não vou ser o segundo. Desapareci igual fumaça, mas não fui o próximo defunto. Porque a vida é louca e o processo tu conhece. Várias vezes eu escapei da morte, foi porque minha mãe se ajoelhou. Fiz uma prece pra Deus me proteger a cada vez que eu abrisse a porta de casa e saísse pra fora em busca de uma nova vitória. Nossa língua é enrolada, mas nosso rap é pique terrorista. Sou o Luana, furco taxista, mas não fica de bobeira na pista. Senão tu é mais um da nossa lista que partiu pra bem longe da minha vista. Na madru, na madru, na madru, na madrugada não tem pra ninguém. É cada um por si, e aqui ninguém quer te ver bem. Na madrugada tu vira refém, se tu acreditar que existe algum homem da lei. Na madrugada não tem pra ninguém, é cada um por si, e aqui ninguém quer te ver bem. Na madrugada tu vira refém, se tu acreditar que existe algum homem da lei. Mentes fechadas, corpo nus, nessa matina fria. A luz da lua é única que ilumina as calçadas. Sente os passos da tripulação, sem uma procura de adrenalina por esse mundão, mas o gole nesse veneno, levando embora a sã consciência. Um brinde à decadência. Meninas vestidas de vadias, rebolo até o chão. Que demanda de queira pulse, mas não faz nascendo sem ter opção. Vai vendo, de RS, realidade é suja. Muitos se afogam na tequila, enchendo o cu de trinca. Do game over não se volta não, não. Da overdose não tem volta não, não, não, não, não. Não precisa de sirene, a cara da ATAP e tu já treme. E tu já treme, não precisa de sirene. A cara da ATAP e tu já treme, e tu já treme. Na madrugada não tem pra ninguém, é cada um por si, e aqui ninguém quer te ver bem. Na madrugada tu vira refém, se tu acreditar que existe algum homem da lei. Na madrugada não tem pra ninguém, é cada um por si, e aqui ninguém quer te ver bem. Na madrugada tu vira refém, se tu acreditar que existe algum homem da lei.